Com gravações autênticas e originais das décadas de 20, 30, 40, 50 e 60, um jardim, um coreto, a música e a saudade. O nosso e-mail, gentil ouvinte, para que você participe e solicite músicas. uspfm@sc.usp.br. Nossa audição está mesmo internacional. Mais um ouvinte da internet desta feita. Ele está em Miami, é o Sr. Walter Gibertoni, que reside aqui em nossa cidade, no Parque Sabará, mas também tem uma residência fixa em Miami. E ele está ao lado de seu amigo, que reside em Medellín, na Colômbia. E também nos ouve pela internet o Sr. Álvaro Correia. Então, para eles, o Sr. Walter Gibertoni em Miami e Álvaro Correia em Medellín, Colômbia, estas composições que vamos rodar agora, e que os ouvintes também vão gostar. Do J. Leão nós temos esta gravação antológica com o conjunto Demônios da Garoa, Menina Moça, Trio de Ouro, do Erivelto Martins. Dele mesmo, Erivelto Martins. Arranja, Erivelto Martins. O Trio de Ouro canta Mais Uma Lágrima. Tudo isto para eles, o Walter Gibertoni em Miami e o Sr. Álvaro Correia em Medellín, Colômbia, todos os ouvintes da internet que ainda querem ouvir com Francisco Alves, o rei da voz, arranja o lírio, ou melhor, Eduardo Patané. É, Chico Alves, arranja Eduardo Patané, do Armando Cavalcante, Palavras Amigas. Encosta no teu peito feito uma criança, faça-me sonhar. Já não sou mais um menino, não brinco de rodas e quero te amar. Já guardei os meus brinquedos, nem contos de fadas, não ouço mais. Não sou moço de engenho, mas fui procurado nos canaviais. Não sou moço de engenho, mas fui procurado nos canaviais. Já acreditei na Eva conquistando Adão, dando-lhe a maçã. Num paraíso de pedras eu tomava sol todas as manhãs. E num berço cortinado te imaginava sendo uma mulher. Mas como menina moça, me ame do jeito que você quiser. Mas como menina moça, me ame do jeito que você quiser. Tens a fita nos cabelos, muito amor no coração. Vive sempre na janela pra chamar minha atenção. Me encosta no teu colo, mas não me faça dormir. Quero um beijo demorado pra você me descobrir. Quero um beijo demorado pra você me descobrir. Me encosta no teu peito feito uma criança, faça-me sonhar. Já não sou mais um menino, não brinco de rodas e quero te amar. Já guardei os meus brinquedos, nem contos de fadas, não ouço mais. Não sou moço de engenho, mas fui procurado nos canaviais. Não sou moço de engenho, mas fui procurado nos canaviais. Já acreditei na Eva conquistando Adão, dando-lhe a maçã. Num paraíso de pedras eu tomava sol todas as manhãs. E num berço cortinado te imaginava sendo uma mulher. Mas como menina moça, me ame do jeito que você quiser. Mas como menina moça, me ame do jeito que você quiser. Tens a fita nos cabelos, muito amor no coração. Vive sempre na janela pra chamar minha atenção. é que importa um grão de areia para o mar? Pra lua cheia, mais um raio de luar, mais uma lágrima, pra quem já está cansado de chorar. Que diferença vai fazer na minha vida? Mais uma briga, mais um desgosto. Que diferença vai fazer na minha dor se aparecer mais uma ruga no meu rosto? O que é que importa? Na minha dor, se aparecer mais uma ruga no meu rosto. De teus lábios palavras amigas, quero guardar na memória todas as frases de amor. Se chegue ao fim nossa história, tem o menor de sabor. Se um dia não mais me quiseres, nunca, nunca me digas. Só quero escutar de teus lábios palavras amigas, que ao despertar procurando o teu contato macio, as minhas mãos só encontrem um travesseiro vazio. Tudo foi tão diferente que o nosso amor não merece. Ir pouco a pouco morrendo até perder o interesse. mais me quiseres, nunca me digas. Só quero escutar de teus lábios palavras amigas. Quero guardar na memória todas as frases de amor. Que chegue ao fim nossa história sem o menor de sabor. Se um dia não mais me quiseres, nunca, nunca me digas. Só quero escutar de teus lábios palavras amigas. Um jardim, um coreto, a música e a saudade, sempre com a participação dos nossos ouvintes, é a pedida que você está ouvindo pela Rede USP de Rádio em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Mas, nesta manhã de domingo, a pedida é música. Esta gente ouvinte reside em Ribeirão Preto, a capital do chope, a capital do café. Ela, Dona Rosa Maria Gomes Garcia, que está em sintonia com a Rádio USP de Ribeirão Preto em 107,9. E ela, Dona Rosa Maria Gomes Garcia, gostaria de reativar a sua memória ouvindo a saudosa cantora santista Leni Everson, cantora que obteve fama internacional. Leni Everson aqui comparece e canta em arranjo do Guerra Peixe, Olhando Estrelas. Ainda para ela, Dona Rosa Maria Gomes Garcia de Ribeirão Preto, Luiz Lua Gonzaga, novamente retornando ao nosso coreto sonoro, ao nosso coreto que invoca a música do passado. Luiz Lua Gonzaga, do Zé Dantas, Sabiá. Duas noites são teus olhos, onde estrelas vão brilhar. Que ternura ver estrelas em teu olhar. Quero a noite dos teus olhos, onde sempre há luar. Olho a noite estrelas em teu olhar. Sei que sempre seguirei, amor, teus olhos a sonhar. Estrelas não tem mais fulgor do que a luz do teu olhar. Duas noites são teus olhos, onde estrelas vão brilhar. Que ternura ver estrelas em teu olhar. Sempre a luar, olho a noite das estrelas e teu olhar, e teu olhar, e teu olhar. a todo mundo eu dou psiu, perguntando pro meu bem, siu. Tenho um coração vazio, e bacia da psiu, sabia vem cá também, siu. A todo mundo eu dou psiu, perguntando pro meu bem, siu. Tendo um coração vazio, e bacia da psiu, sabia vem cá também, siu. Tu que anda pelo mundo, sabia. Tu que tanto já voou, sabia. Tu que fala os passarinhos, sabia. Alivia minha dor, sabia. Tem pena, Deus, sabia. Diz por favor, sabia. Tu que tanto anda no mundo, sabia. Onde anda meu amor, sabia. A todo mundo eu dou psiu, siu. Perguntando por meu bem, siu. Tendo o coração vazio, viva a sinha da psiu, sabia vem cá também. A todo mundo eu dou psiu, perguntando pro meu bem. Tendo o coração vazio, viva a sinha da psiu, sabia vem cá também. Tu que anda pelo mundo, tu que tanto já voou, tu que fala os passarinhos, alivia minha dor. Pena Deus, diz por favor, sabia. O que tanto anda no mundo, sabia. Onde anda meu amor, sabia. No mundo, sabia. Onde anda meu amor, sabia. Um jardim, um coreto, a música e a saudade é a pedida que você está sintonizando pela Rede USP de Rádio. Juninho, vamos para o nosso intervalo. Na volta, ao vivo conosco aqui, em um mini recital, o Conjunto São Carlense, Entre Amigos, formado pelo Gustavo Pandeiro e voz, Luiz Carlos Violão e voz, Felipe Percão, Tiago Cavaco e Bruno da Frauta. Portanto, com vocês logo mais, após o nosso intervalo, o Conjunto Entre Amigos, ao vivo.